Eu sei os mano que eu sei os mano que dão e quem tá tem sempre um pra atrasar pra dizer que tá bem. Sem paz em algum lugar são poucos, mas vem pra desvincular e mentir sobre o que viu lá. Eu sei os mano que um sopro sai do foco, cai do trono falso como dono. Eu abandono no topo dessa situação. Penso em como fugir, penso em como invadir, sair do estado de sono no coma dessa nação. Corra, morra, se jogue no chão ou honre a questão. Informação que não vaza, a rua é Gaza pra aprender a lição. Os que vão te buscar sem perguntar, pra seguir rastreada, a pior forma que encontrar. Cada passo na terra não há só guerra de adultos no ar. Qualquer moleque apela no Brasil, era um de puta amarela. Pra cultos a capela, insultos sobre vela, contos sobre bela, passagem pra série. Eu sei os mano que dão, as mina que tem, os planos que vão, os inimigos que vem, vem, vem. E eu me mantenho firmão, e eu me mantenho firmão bem antes do meu final. Eu sei os mano que dão, as mina que tem, os planos que vão, os inimigos que vem, vem, vem. E eu me mantenho firmão, bem antes do meu final. Eu sei as mina que tem, as que tão só pelo meu lugar, as que se estivesse sem nem estaria lá. Os inimigos que surgem, tô pronto pra trocar, firmão do jeito que tem que tá. Eu sei os mano que no medo traz mais semessa, com dedo cruzado fazendo promessa. Na intuição, quem não dança com pecado, multado, nego de emprego, apenas jogado no enredo, julgado por não saber o segredo, coitado sem essa. Um passo à frente, o clima e a mente na próxima estação. Sabe jogar, ótimo, se não, próximo em questão. Enxuga as lágrimas, engole a falha, molha a ponta da toalha, apaga rastro de fraqueza pra batalha. E antes do meu final, do final, do meu colapso mental. Cê quer ter, mas não trabalha igual. Cê quer ver, mas nunca vai entender o que não precisa escrever. Vivi no mundo de clichê. Eu sei os mano que dão, as mina que tem, os planos que vão, os inimigos que vem, vem, vem. E eu me mantenho firmão, e eu me mantenho firmão bem antes do meu final. Eu sei os mano que dão, as mina que tem, os planos que vão, os inimigos que vem, vem, vem. E eu me mantenho firmão, bem antes do meu final. Quando é preciso voltar, a XL e Skitter, é necessário saber quem vai estar com você. Eu sei os mano que, as mina que, os planos que, os inimigos que vem, vem, vem. E eu me mantenho firmão, e eu me mantenho firmão bem antes do meu final. Eu sei os mano que dão, as mina que tem, os planos que vão, os inimigos que vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bem antes do meu final.